Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 94º episódio. Volta ao mundo em 800 músicas. A terceira é que é de vezes. Volta a Portugal, que estás perdoado pelo geral. Passamos para os anos 60, 1960, mais precisamente. Aí se calhar o Jerónimo já conhece. Mas eu conheço tudo. Até o conhecias as Irmãs Meirelles, não? Ah, não. Aquele que era conhecido pelo miúdo do Alto Pina, porque nessa altura havia o miúdo da Bica, havia o miúdo de todo lado. Este era o miúdo do Alto Pina, que era o Tristão da Silva. É Tristão da Silva, sim. A música, que é o tema, que é a notícia, que é uma história de amor infeliz. Mas também é que é estilo romântico? Ou... É romântico e... Ali que na linha do Tony de Matos. O Tristão da Silva era declarado opositor do salazarismo. Ui, e na altura dizia, mas nunca chegou a ser perseguido, mas acabou por ir para o Brasil e fez lá a carreira. Gostava muito nesta música top. Deve ter sido, de certeza, já gravada no Brasil, porque ele tem ali um ligeiro... Já um toquinho. Sotaquezinho. Sabes que nenhum português se safa no Brasil se não der assim um jeitinho. A notícia correr, vieram logo me dizer, mas a verdade é que eu estava farto de saber. O amor que acaba é igual a todo amor que chega ao fim. E afinal, quem sou eu para mudar coisas assim? Os meus problemas são meus, deixem comigo a solução. E os meus fracassos a Deus é que eu revelo. Quantos são? Um conselho é tão fácil de dar, qualquer um cita exemplos no fim. Mas se um dia eu tiver de chorar, ninguém chora por mim. Exemplos no fim, mas se um dia eu tiver de chorar, ninguém chora por mim. Eu quando fui ao Brasil, se falar português assim como estou a falar, eles estão sempre a dizer, estou no Rio, é oi, oi, oi, quer dizer que não perceberam um boi, não é? Quando um brasileiro diz oi, é porque não perceberam um boi, não é? Pois, os miúdos agora. Sempre a pensar em dois. Agora esta cena do brasileiro, há aí uma cena que é, no outro dia estava aqui no infantário, fui lá a minha filha aqui no infantário do Alcário, e estavam os miúdos a brincar, e veio um a dizer, eu sou policial, eu não disse sou polícia, porque estes agora com os youtubers é tudo brasileiro, há aqui uma cena que os putos todos pequeninos, está tudo tudo a falar brasileiro. Sou policial. Ontem... Também teremos que lá ir viajar a esse país na nossa volta ao mundo. Não graves isto. Ontem a minha amiga... Claro, não graves isto. Não graves isto. Esta é a parte boa. A dar os parabéns. Vem parabenizar o mais um aniversário. E eu mando uma mensagem. Minha querida amiga, tenha cuidado. Não é parabenizar, é parabentear. É dar com o pente na testa. Parabéns. Nunca tinha ouvido. Em português é parabentear, não é parabenizar. Não faço puta ideia. Mas é uma boa dúvida para os nossos ouvintes irem responder esta pergunta da semana, que é, esperamos as vossas respostas na nossa página de Facebook. Nós temos uma página de Facebook feita aqui pelo Miguel Newton e vocês podem ouvir, não só ouvir e ver estes programas, e podem responder esta pergunta, dúvidas em português, do Jerónimo Mateus, que é, diz-se parabenizar ou parabentear? Parabenizar é brasileiro. Mas toda a gente diz parabenizar, nos discursos e não sei o quê. Porque vem telenovelas... Sincera, teus amigos aqui tens, para te cantar parabéns, para te cantar parabéns, para te cantar parabéns, para te cantar parabéns, por mais uma primavera. Mais um bonito presente, que tenha um pouco de tudo, que tenha um pouco de tudo, paz, felicidade e amor. Amigos, muita saúde, amigos, muita saúde e a graça do Senhor. Meus parabéns com a amizade sincera, teus amigos aqui tens, para te cantar parabéns. Sincera, teus amigos aqui tens, para te cantar parabéns, para te cantar parabéns, para te cantar parabéns, para te cantar parabéns, por mais uma primavera. Há aqui um tema que ainda não falamos, que é os anos da Revolução. É os pré-revolução, quando há música de intervenção. Claro. Começa a nascer a música depois, de intervenção. Pois, meu Deus, claro que sim. Essa. Mas antes disso. Precisamente, hoje acordei com. Ah, por exemplo, o Zeca Afonso. Quando é que o Zeca Afonso começa a fazer música? A gente só... Coimbra ainda, cantava o fado de Coimbra. Mas o Zeca Afonso nunca. Não é um cantor de intervenção? Não, claro que sim, claro que sim, mas Zacafoso nunca foi das minhas preferências. Ah, ok. Eu reconheço o sentido de literário, de como ele escreve as músicas. Caralho, esse aspecto até se calhar o Adriano é capaz de ser mais importante. Pronto, do que é isso. Ele. Do Zacafoso há uma música que eu gosto muito, que é o Venha Mais Cinco. Olha, que é adequado aqui ao nosso contexto. Exatamente. Copofónico. É. Venha Mais Cinco Chaves. Venha Mais Cinco. Uma sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se houver isto que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada à cinta, já creio que é rei da quem dá lá em mar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar. Que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Eu tenho sempre uma dúvida, que não é do meu tempo, que é... a música de intervenção portuguesa, os cantores de intervenção, são antes ou depois do 25 de Abril? É porque há alguns que... Alguns são antes, mas gravam em França e... Exatamente. Ok, então por exemplo, o André Pérez Oliveira, o Sérgio Mourinho... Sim, foi para... O José Mário Branco, não é? José Mário Branco. Epá, mas aquilo era uma coisa que o Partido Comunista, na altura, fazia com que gravassem um single, aquilo era gravado de um dia para o outro, que era só por causa de intervenção. Lembras daquela música? Uma gaivota voa. Isso é de intervenção? Isso é, claro, então é Linda Duarte. Isso é uma música de intervenção? Não é, não é nada, não tem nada. Foi. É como o Depois do Adeus, porque foi a senha. Não, mas escrita como. O Depois do Adeus não tem nada a ver com a intervenção. Na herdade do balfonado, terra rica, entrego e gado, freguesia de Albernoa. O povo era explorado por Mariana Vilhena, burguesa vilê patroa. Nas terras que ela dizia serem suas por herança, donde nascer ao pôr do sol. Homens, mulheres e crianças, anos e anos a fio, passaram miséria e fome. Até que um dia o povo, depois se punho no ar, num só grito de sinal, 41 trabalhadores, homens do campo, ocuparam a herdade com as máquinas e o gado, mostrando a essa malvada que só tem direito à terra quem com enxada trabalha, quem a sua, quem a lavra. Agora os camponeses da herdade do malfarado trabalham com alegria nas terras que já são suas, pois o fruto do seu trabalho já não vai para a burguesia. As dificuldades virão, porque os ocupantes sabem que o governo é dos burgueses. Por isso pedem apoio a todos os seus irmãos, operários e camponeses. A herdade malfanado pede a todos os soldados, operários e camponeses, que se unam e organizem com o povo de Albernoa para tirar o poder aos burgueses. Agora trabalham com alegria nas terras que já são suas, pois o fruto do seu trabalho já não vai para a burguesia. Nas terras que já são suas, pois o fruto do seu trabalho já não vai para a burguesia. Vejo as flores e os campos. os e depois estão, havia um gajo também os que estão contra que era o Joaquim Costa, creio eu, que era o Elvis de Campolide. É pá, o Elvis de Campolide eu adorava ouvir. Tem disco porque ele foi gravar à emissora nacional e depois houve alguém agora de uma dessas editoras novas que há aí de pessoal independente que lançaram com esse, só que o Elvis de Campolide é daqueles tais que é cantar em inglês, que é aquele inglês. Ah, Guterres. É o inglês fucking night. É o inglês fucking night. Exato, fucking night. Eu escolho o Stilt, que é uma banda do Porto, do boom do rock português. Lançou este disco em 1971. 81? Sim, que é o Bolinhas de Sabão. A música não acho punk, mas a letra sim, tem tudo a ver com o punk. Já sei, Mulher Ingrata. É pá, não venha já com a Mulher Ingrata. Mas que há a fazer para tudo esconder, deixar a maré passar? A vida é só bolinhas, bolinhas de sabão. A vida é só bolinhas, bolinhas de sabão. Que apertam as mãos, que deixam Marco Paulo. Marco Paulo. Esta triste cidade para sempre vou deixar. Aqui não fica nada que me obriga cá a voltar. Tenho uma rosa à espera, uma rosa que me quer. Parece a primavera com um corpo de mulher. Chegou que me esperava nesse dia em que a deixei. Quanto mais me afastava, mais solidão encontrei. Custou-me a despedida, mas que havia de fazer? Do que agarrar a vida, trabalhar para viver. Partirei à meia-noite, no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias. Meses, tanto tempo esperei. Aguardo na estação impaciente o momento que eu tanto sonhei. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Esperava nesse dia em que a deixei. Quanto mais me afastava, mais solidão encontrei. Custou-me a despedida, mas que havia de fazer? Do que agarrar a vida, trabalhar para viver. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Acabam-se as Maria. Então escolhe uma das Maria Fedada, obrigada, vá. Aquela... É a única, como é que é? Aquela... pá, como é que ela chama? Como é que chama? Zubizeva Novich. Zubizeva Novich. Era russo e tudo. É, então, essa. O soviético de Valverde, o nosso amigo Jerónimo, dos anos 80, não gostando ucraniano, da maior parte da música. Ucraniano. Não, ucraniano, senão nunca mais me convida para um sim, concerto. Já sabemos, não foste convidado. Já não te convida a qualquer coisa. Sabes, maneira. Nunca mais já não te convido. Não me convida para concerto de solidariedade para os ucranianos, porque sou soviético. Agora, se os Zubizeva Novich. Zubizeva Novich. Exatamente. Dos Mulher e Fedadá, é a escolha do Jerónimo Mateus para esta. Jerónimo Matovich. Matovich. Sovietich. Zubi! Zubi Zeba Vavanovi! Zubi Zeba! Vavanovi! Zubi Zeba Novi! Zubi Zeba Novi! Zubi Zeba Novi! De lado, se passa a mão, cheiro alvado. Salta no ar, rebola de lado. Se passa a mão, cheiro alvado. Ela e cães, o viva e ver. Mirar a mão, trazou e de prazer. Caixinha cor, margurindo então. Ainda dança, ginha na mão. amar hortelã gel, rola no ar, batendo no mel. Tens de amar hortelã gel, rola no ar, batendo no mel. É o estágio e vai ter, é de bom, bom, bom, valer. Caixinha com o margarido então, ainda dança de amião. Zuvizeva, zuvizeva, zuvizeva nove, zuvizava, zuvizeva nove. Zuvizeva, zuvizeva, zuvizeva nove, zuvizava, zuvizeva nove. Lançado em vinil, tem um belo tema que é o Vida de Bíbado, portanto tem é muito adequado para o contexto que estamos a viver hoje aqui em Alcântara. Estamos a falar de 1982. Fui à procura a ver se arranjava para mim uma cópia do disco, porque há o Discogs, onde vais à procura, e arranjaria uma cópia pela módica quantia de 90 euros. Chupa! Chupa! Arranjaste uma cópia de 90 euros? Não, achas que vou dar 90 euros pela nova banda? Nem pela velha banda? dias passados. Thank you. um amigo daqui, outro mais além. Bebes mais um copo e já não vês ninguém. Mais um copo agora, está calor lá fora. Bebe ainda outro antes de ir embora. A vida já não conta, morrer pouco importa. Esquecer tudo e todos, ah, isso é uma gaita. Essa rapaziada, gajos fantásticos, pá. Um dia destes apresento um deles, que são meus amigos, é pá, há um ou outro que não são assim tão interessantes quanto isto, mas esta rapaziada fez o disco de autor, que é impressionante, pá, fizeram um disco de autor na Bem Crença, onde toda a gente comprou. Da Bem Crença, da Memoa e de Penamacor, aliás, no município que tem tão pouca gente, então a gente comprou o álbum. Aquilo foi um sucesso para eles. E pá. Eu era muito amigo do guitarrista, que era o Candeias, que era o guitarrista, que era o melhor músico de... Das Beiras. Não, deles todos. Das Beiras. Não. Não, o melhor músico. Deles todos. Deles todos, daquele grupo. Acho que é o Armin. Que já faleceu. Miguel, o que é que temos a seguir no. Pronto, para ser subversivo. Nos discos para perdidos. Ser subversivo. Sim, subversivos é preciso. Mesmo, é assim, a minha escolha vai para uma música tradicional, também aqui da Beira, que é o Lá Vem a Aurora. Que eu assim não apanhei a música e nem sei ao certo quem é que a interpreta, mas aparece na banda sonora da série de televisão dos Retalhos da Vida do Médico, que é de 1980. Presumo que seja um conjunto típico albicastrense. Sim. É, pá, a música é de escolha porque é bonita. Cabeça sendo os ranchos folclóricos, com todo o respeito, e estamos numa região onde os poucos ranchos folclóricos que existem são forças vivas das aldeias e ainda é o que mantém aquilo vivo. Eles, no fundo, hoje estão a fazer, se calhar, um trabalho até mais sério de recolha do cancioneiro e de... E, mas, de facto, aquilo é uma... Tu percebes que aquilo é uma coreografia, quer dizer, ninguém dançava assim, depois de malhar o milho, não é? A estar a cantar aquilo. E, pá, e as pessoas mas estavam cansadas, pá. Ao fim do trabalho. Sim. O folclore é ao fim do trabalho, não é? Não é ficar... Mas há aí algumas associações, tipo aquela dos escalos, já têm uma preocupação muito mais... De levantamento. De levantamento e de etnográfico. Para ser as coisas mais reais do que... Mas fica aqui a ideia. Eu acho que este ano vai outra vez haver Festival Internacional de Folclore em Silvares. Era uma boa ideia a gente ir lá os três fazer um especial no Festival Internacional de Folclore de Silvares. Estou nessa. Há umas boas tascos, boa gente. Vamos a Silvares. Boas amigas também. Belas garapas. Era meia-noite quando o ladrão veio. Era meia-noite quando o ladrão veio. Bateu três pancadas na porta do meio. Bateu três pancadas na porta do meio. Levante-se, minha mãe, se está a dormir. Levante-se, minha mãe, se está a dormir. Está um triste cego à porta a pedir. Está um triste cego à porta a pedir. Levanta-te, oh Ana, dá-lhe pão e vinho. Levanta-te, oh Ana, dá-lhe pão e vinho. Se ele ou não quiser, siga o seu caminho. Se ele ou não quiser, siga o seu caminho. Não quero o seu pão, não quero o seu vinho. Não quero o seu pão, não quero o seu vinho. Só quer que a menina me ensine o caminho. Só quer que a menina me ensine o caminho. Pega na roca, oh Ana, e também no linho. Pega na roca, oh Ana, e também no linho. Ensina o caminho ao triste ceguinho. Ensina o caminho ao triste ceguinho. Acabou-se o linho, desenfiou-se a roca. Acabou-se o linho, desenfiou-se a roca. Adiante, cego, lá vai seu caminho. Adiante, cego, lá vai seu caminho. Anda, oh Ana, chega mais além. Anda, oh Ana, chega mais além. Chamaste-me cego, mas eu vejo-te bem. Chamaste-me cego, mas eu vejo-te bem. De quem são as tropas que além estão formadas? De quem são as tropas que além estão formadas? São dos meus criados que te vêm buscar. São dos meus criados que te vêm buscar. Adeus, ó varandas, adeus, ó janelas. Adeus, ó varandas, adeus, ó janelas. Adeus, minha mãe, tão falsa me eras. Adeus, minha mãe, tão falsa me eras. Adeus, Oliveiras, adeus, Olivar.